o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que és e que hás de vir, meu Santo. Porque tomaste teu grande poder, porque reinaste na terra e nos céus, graças te damos, Senhor Poderoso. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que és e que hás de vir, Deus Santo. Tomaste teu grande poder, porque reinaste na terra e nos céus, graças te damos, Senhor Poderoso. Agora é chegada a salvação, a força, o reino e o poder do nosso Senhor. Lançado fora o acusador, vencido pelo sangue de Cristo Jesus, por pequenos e grandes que temem seu nome. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que és e que hás de vir, meu Santo. Porque tomaste teu grande poder, porque reinaste na terra e nos céus, graças te damos, Senhor Poderoso. Recompensarás teus servos e santos, todos os que temem Santo nome. Abre-se no céu o templo de Deus, a arca da aliança no santuário. Esta é a tua hora, ó Santo Cordeiro. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que és e que hás de vir, meu Santo. Porque tomaste teu grande poder, porque reinaste na terra e nos céus, graças te damos, Senhor Poderoso. Graças te damos, Senhor Poderoso.